com a bunda no chão, e ela desce com a bunda no chão. Miga sua louca, tá deixando os cara doidão. E ela desce com a bunda no chão, e ela desce com a bunda no chão. Miga sua louca, tá deixando os cara. E ela desce com a bunda no chão, e ela desce com a bunda no chão. Miga sua louca, miga Albuquerque, the best of DJ. Corta meio dia, dá um grito. Yeah. Sos DJ. Sempre mais do que eu sonhei, pra mim, sempre mais do que eu mereci. DJ Thiago Albuquerque. Vitor Lam DJ Thiago Albuquerque. Mas quando toca o safadão, essa gatinha pira.

a que ponto cheguei. Olha o que eu tô pedindo. Joga a mãozinha em cima, sirene. Tome aqui comigo. Tome aqui comigo. Nem precisa trazer roupa. Faz a minha camisa o seu pijama. Me toma um cobertor. Me derruba da cama. No café da manhã. Jura que me ama. Tome aqui comigo. Nem precisa trazer roupa. Faz a minha camisa o seu pijama. Me toma um cobertor. Me derruba da cama. No café da manhã. Jura que me ama. Pra cantar com a gente, essa moça que a gente ama demais. Chega mais, Marília Mendonça! Opa! Conversa piada que a gente fala, coração quem vai. Retiro o que eu disse. O dia eu faço parte do time das moças que sonham com bora de ouro. Uma pecadice. Imatura que eu é, a que ponto cheguei? Olha o que eu tô pedindo. Ouvir esse horrível. Dorme aqui comigo, nem precisa trazer roupa. Sua camisa vai ser meu pijama. Me toma um cobertor, me derruba da cama. No café da manhã, jura que me ama. Dorme aqui comigo, nem precisa trazer roupa. Sua camisa vai ser meu pijama. Me toma um cobertor, me derruba da cama. No café da manhã. Uma de verdade, tão profundo quanto o monte. Uma de verdade, aceita os erros e aplaude as virtudes. Só quer ficar no grude. A gente vai ser assim, eu cuido de você. Você cuida de mim. A nossa vida vai ser mais que maravilhosa. Só que a nossa. Eu juro que não vou ligar se você se atrasar. Ou encontro o jantar, isso tudo é besteira. Eu amo estar chegado, minutos são nada. Pra quem te esperou a vida inteira. Por acaso esquecer em cima da cama. Toalha molhada ou no chão do banheiro. Não vou me importar, eu vou aproveitar, agarrar e sentir o teu cheiro. Defeito.

DJ Thiago Albuquerque. DJ Thiago Albuquerque. The Best of DJ. Sua vontade abusando do seu ex. Sempre te aprende nessas horas de carência. E depois paga o preço sofrendo as consequências. Foi embora outra vez. Matou sua vontade abusando da sua ex. Sempre te atende nessas horas de carência. E depois paga o preço sofrendo as consequências. De um amor mal resolvido. Mostra de você meu pior castigo. A gente não se esquece. É simples a resposta. Te mando embora, mas você não obedece. E acaba ficando. Tem uma pessoa que você deve satisfações. E faz pouco caso, deve ter suas razões. Você nem gosta dela, porque tá com ela. Sou eu quem você ama, por que que me deixou? Queria alguém melhor, não conseguiu, juntou as coisas e voltou. Tá medicando amor. Dois meses assim, se não terminou até hoje, não vai ser agora. E te ver escondendo o rosto pra ter que ir embora. É difícil pra quem foi o seu dono, e agora é só um risco. Dois meses assim, se não terminou até hoje, não vai ser agora. E te ter escondendo o rosto pra ter que ir embora. É difícil pra quem foi o seu dono, e agora é só um vício. Dois meses assim, e pra cantar com a gente. Você ama, por que que me deixou? Queria alguém melhor, não conseguiu. Juntou as coisas e voltou. Tá mendigando amor. Dois meses assim, se não terminou até hoje, não vai ser agora. E te ver escondendo o rosto pra ter que ir embora. É difícil pra quem foi sua dona. Agora é só um vício, dois meses assim. Se não terminou até hoje, não vai ser agora. E te ver escondendo o rosto pra ter que ir embora. É difícil pra quem foi sua DJ dona. DJ Thiago Albuquerque. DJ Thiago Albuquerque. The Best of DJ. Obrigado, ficou lindo. Coisa linda. Vocês, viu? No silêncio da noite eu escuto a sua voz. Eu tô sozinho nesse quarto. Eu tô pensando em nós. Aonde é que eu tava com a cabeça quando eu te machuquei? Quando eu te fiz chorar, eu não sabia que eu te amava. Quando eu te vi com outro, meu coração estremeceu. Você passou por mim, não me reconheceu. Mas vou lutar pra ter você de volta. Mas coração não vem, então fora dele.